nós lembramos das lágrimas de Santa Mônica. Ah, e essa hora da misericórdia, impressionante, viu? Deixa eu só comentar, fui celebrar a missa em São Judas Tadeu, lá no bairro de Jabaquara, onde a Rádio Capital transmite a missa às vezes, e eles estão me acompanhando agora na hora da misericórdia lá na Rádio Capital de São Paulo. Uma mãe disse assim: padre, eu acompanho o senhor todo dia na hora da misericórdia, e é na reza que eu estou aguentando carregar a cruz do meu filho bêbado. Isso foi alto, gente, para todo mundo escutar. E ela disse exatamente assim: é na reza que eu estou aguentando a cruz. Santa Mônica aguentou na reza, na oração. Filhos e filhas, escuta esse testemunho e já vou para a leitura orante do Evangelho de hoje. Escuta. Eu sou Orides Serão Arrabal, aqui de Mandaguaçu, assisto pela Rádio Colmeia e quero dar meu testemunho. No dia 15 de junho, na hora do Terço da Misericórdia, o padre pediu que quem tivesse uma pessoa desenganada, que era para entregar no coração de Jesus. Isso. Eu entreguei meu esposo, que estava na UTI, em estado grave, desenganado pelos médicos. Hoje, eu estou dando meu testemunho que ele está em casa, já está começando a andar. Agradeço muito ao Sagrado Coração de Jesus e ao padre Reginaldo por essa graça recebida. Amém! Deus abençoe, filha. Deus a proteja. E vamos lá? Dia de Santa Mônica, Bíblia aberta, cartilha de oração. Vem falar comigo, Deus. Vem falar comigo, Pai. E o texto de hoje é Mateus 23, 13, 22. Mateus 23, 13, 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Vós fechais o reino dos céus aos homens, vós, porém, não entrais nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguis, o tornais merecedor do inferno? Duas vezes pior do que vós, ai de vós, guias cegos! Dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale. Mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos! O que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale. Mas se alguém jura pela oferta do altar, então vale. Cegos! O que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus hoje fala aos fariseus, aos escribas, a mim e a você. E o desafio internalizar o que Jesus diz: hipócritas e cegos. Quando hoje nós falamos de Santa Mônica, ela que tanto lutou, rezou para a conversão de Santo Agostinho, nós também somos chamados a pedir a graça da verdadeira conversão. Que Deus nos ajude a vencer a nossa hipocrisia e nossa cegueira. Falando um pouco de Santa Mônica, sabe quem foi o biógrafo de Santa Mônica? Santo Agostinho, no livro As Confissões. E lá, ele diz assim que foi Santa Mônica, ele diz assim, ela me gerou, seja na sua carne, para que eu viesse ao mundo, e no seu coração, para que eu nascesse na luz da eternidade. Santa Mônica foi uma mulher que chorou muito, e chorou porque primeiro casou com um homem, patrício, difícil, um pagão, que deu muito trabalho a Santa Mônica. Santa Mônica teve 3 filhos, Navídio, Agostinho e uma filha que ninguém soube, ninguém sabe o nome. Mas foi Agostinho que mais deu trabalho. As lágrimas de Santa Mônica, juntadas à oração, levaram de um homem pagão, promíscuo, que era Agostinho, a se tornar um batizado, padre, bispo, santo, doutor da igreja. Rezou muito, muita penitência. Por isso, nessa hora da misericórdia, eu convido você, a você que está me acompanhando no rádio, se você tem alguém na família, um filho, uma filha, uma mulher, um marido, que por alguma razão se apartou de Deus, da igreja, uma pessoa revoltada, reza comigo agora. Reza comigo agora, ó Deus, consolador dos aflitos, saúde dos que em vós esperam. Eu espero um grande milagre, Senhor, um grande milagre. Que aceitastes misericordiosamente as piedosas lágrimas da bem-aventurada mãe Mônica, para a conversão do filho Agostinho e do marido Patrício. Nessa hora da misericórdia, ó Deus, por intercessão de Santa Mônica, tocai no coração desta pessoa que tanto precisa se encontrar com Deus. Mas também peço pela minha própria conversão. Senhor, faça um milagre em minha vida. Tirai o que não presta. Tirai da minha família as más amizades, as influências negativas. Tirai, Senhor, toda forma de ateísmo. Ó Deus, por intercessão de Santa Mônica, nessa hora da misericórdia, nos ajude. Eu espero, Senhor. Eu confio, Senhor. Eu espero um milagre, ó Deus, como Santa Mônica recebeu. Eu quero me apropriar dessa graça de uma vida renovada e transformada. Santa Mônica, peça ao Pai do Céu que traga de volta à casa paterna os filhos pródigos. Dai esse milagre da conversão, da restauração. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, intercedei por nós. Ó Deus, que a nossa hora chegue e que saibamos esperar como Santa Mônica o fez. Abençoai e santificai a água nessa hora da misericórdia, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso.